Constantin, temos um Boeing da Webjet agora partindo para o 04. E após o parqueamento do mesmo, está autorizado no 03 e reporta ataque. Tem para acordar após o tráfego, está livre o curso 489. Já é visual com 07. Ok, está autorizado o circuito pela discussão. Está presente. Está autorizado o final parte 4, reporta na final, Guardião 01. Seja autorizado, reporta na final, Guardião. Entro no 07, voo 18 Hermes. No 806, no 07, autorizado, reporta ataque. Autorizado, vai para o ataque com o 8 também. Ativo, reporta para o táxi, o azul 489. São 3805, é o som? Confirmado a aerovia, Pêsulo 21, até Confins, após DCT Trive, após Poço de Caldas e após direto Guarulhos. Então agora a saída será Arbor e após posição Elefa, onde intercepta o Pêsulo 21, com decolagem com curva direita após decolagem do 10. Sim, autorizado 3810. Pelo 21, atenção, direto trilho, direto foco, direto foco, barulho. É daqui, está 1-0, curva direita, na periferia do Arbor, transição elétrica. Transponder 5072, então, 3805. Correto, apenas confirmando a frequência do controle 119.35. No portão 11, chama pronto para o espectramento, são 3805. Controle 1935, chama pronto para o espectramento, 3805. O azul 4089, táxi via Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, em ponto de espera torre 1-18, decimal meia dúzia, mas estou 0 no 2, um bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 1-18, 4089. Salvador, muito boa tarde, gol 394. Gol no 394, boa tarde, informação em curso Romeu, Galeão 360, copia? Tá, sem informação, copia. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, letra após posição Bridge, onde intercepta o Pêsulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119.35 e aciona 5104 em transporte. Muito obrigado, autorizado 360 para o Galeão. Decola 10, empurrando à direita, saída da El, lida após vai Vic. Aciona 5104-1935 controle. Com 1394, após Vic, intercepta o Zolo 10 e vai com o Correto, confirma o portal? É, 05. Sim, 105, chama pronto para o check de funcionamento, gol no 394. Chama nada. Para o táxi, gol 1806, 17 a bordo, 2 horas de autonomia, 10 Recife. Gol no 806, táxi via Pátio Indy Alfa, até o ponto de espera da 10, e ponto de espera Torre 118, decimal 6, 12, o ajuste no 0, no 2, Monvo. Pátio Índia Alfa, com a placa de espera da 10286-10-92, obrigado. De Salvador, posta 6319, está estrela cruzando 020, descida ao 110 na mão, informação ao Bel. A Xené 6315, ação de edificação, chega da mão, desse mantém a 3 mil pés de ajuste de centímetro 10-12. 3012, é a chamando qual? Gol no 333, por gentileza, poderia confirmar a saída prevista? Santinho confirmando destino em Congonhas. Irmão. Saída prevista da Euleta Bridge, para interceptar o Pêsulo 10, ok? Ainda não possuo plano de sistema, dentro de alguns instantes, já alterei. E assim que eu tiver, eu chamo para foto, ok? Ok, obrigado. No 333. Gol no 333, agora sim. Pronto, cópia, Congonhas 360. Copia, 333. Autorizado Congonhas, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El. Leta após posição Bridge, onde intercepta a Upper Zulu 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 199 decimal 35 e aciona 5122 no transponder. Autorizado 360 para Congonhas, decola da 10 com referência da El, Leda, intercepta o Pêsulo 16, depois segue conforme o plano. 19, nosso controle de saída 5122 ao nosso transporte, estamos na posição 02. Correto, no 02 chama pronto para o direcionamento, gol no 366. Chamaremos pronto, obrigado. 89, gol 37, controle 119, decimal 35. 1935-4089, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, é o Azul 4089, saída da El, 1000 pés. Azul 4089, contato no radar da Colácio, mantém 360, saída da El. Sim, saída da El, 360, da presente, da El. Da El, estou autorizado, após 2000 pés. quilômetro 089, curva à direita da EL. Golan 754, chama centro Recife, no 2545, alterna 1265. 2545, alterna 2685, voo no 754. Afirmativo. Certo. Sim, onde intercepta pêndulo 19 segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119.35 e aciona 5115 no transponto. 370 para apontamento, cola da 10 com tudo esquerda, perfil de voo, direção prestígio. Pêndulo 19 aerolínea, controle 1935, aciona 5115. Correto, portal 9, chama pronto para o estacionamento, TAM 3296. O localizador visual, Oceania 6320. Código Salvador, gol 1806. O Ocean 6320 completa agora com a torre 118.6, bom pouso. 118.6, boa, né? 320. O Gol 1806, o contato radar estabelecido, sobe a 230, sai da PUCA. 230 na PUCA, obrigado. Gol 754. Gol 1754. Meio externo. O Gol 1320 autorizado pouso, pista no 021, 20 graus, 08 nós. Foi o Ocean 6320, então. 320 autorizado pouso, pista no 021, 20 graus, 08 nós. Autorizado, 6320. Gol 1806, decolou os 40, controle 119, só 3. Romeu Oscar Bravo, mantendo 500 pés. Salvador é bom, 724. No ideal é 028. 1350. Confirmando gol no 924, Maceió 350. Confere. Gente, informação agora em curso Sierra, autorizado Maceió, nível 350. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída PUCA, transição Aracaju, onde intercepta o Peruísque 5-8, prossegue até a posição Orago e após prossegue direto até Maceió. Controle em 119.35 e aciona 5103 no transpondo. 350, Maceió autorizado, decola da 10 esquerda PUCA após Aracaju, o Peruísque 58 até Orago após direto Maceió. 1935, tem com 0 direção do Pondre, o gol 924. Correto, confirmando o portão 01. Confere. Gente, no 01 chama pronto para o estacionamento, o gol no 924. 24. Só mais informação em curso Sierra, confirma o pátio e o destino CIA, bairro CIA, no norte. A intenção é prosseguir em coordenação com a torre controla norte até o destino. Gente, autorizado então o grupo de Sulu, o bairro Cia Norte, 500 pés, decola da 17 em coordenação com a torre, com proa norte. O controle em 119.35, a torre em 118.62 e a cena 0133 nos responde. Correto, confirmo o B. Zero único, acionamento taxa de colagem agora com a torre em 118.62, o ajuste no 012, um bom voo. Ô Salvador, é só uma dúvida para Brasília, a saída prevista Elefa ou no Alfa ou Elefa? para sempre por cidade de estacionamento. 1-1-1 autorizado, reporta táxi, são 3805. Reporta na táxi, 3805. Web 6320, solo as 44, direita, solo 121-9. Gomes 06, autorizado a tirar Aracaju. Direto de Aracaju, boa noite, Aracaju. Ô Salvador, muito boa tarde, é o 5595, informação Fox Trot. 35595, desço para nível de voo 050, chegada Mari. 050 Mari, 900. 6561, qual seria a aerovia? Pêndulo no 7, caso afirmativo, Arbor, após posição elétrica. Isso, é a Pêndulo no 7, então vai ser Arbor, depois elétrica. Afirmativo. Obrigado. Solo, boa tarde, o Geneve é 320, Librano. É 320, pouso Olivão em frente, segunda esquerda, via Juliette, a remota é 13. Chame antes do Juliette, para ingressar no parque. Estou aqui, posição 13, Juliette, aparece o Juliette para ingressar, é 320. Salve, Salvador, é 320, autorização, vitória da conquista, conforme repetitivo de treino. Gente, 6721 no Fortaleza, temos o 330 e o 35489, conquista 200, 1244, 5489 da Trip, só um instante. O objeto é o número 1, só um instante. Guarda na festa. E Azul 4089, Sami Recife, 125 decimal 1, Alternium 33 decimal 25. 25 decimal 1, azul 4089, uma boa tarde. Gol 806, autorizado nível de voo 210. Sami Recife 125 decimal 45, Alternium 126 decimal 85. 2545, 2000. Tem certeza que o senhor não copiou? Ah, já tá aqui, já tá copiando, já, obrigado. Ah, tá ok. Aproxima da Juliette, 6320. Até a remota 3 autorizado, 6320 da Ocean. Autorizado, a remota 3, 6320. Nós temos visual 6315. O Salem é 315, completo sinal, Sami do Rio, no noite decimal 6. Salvador 6315, está com a externa. Oxa, né, 6315, continua a aproximação, cheque o trem de pouso embaixo do travado. Mandando para 3 horas e 50, alternador é 1. 3:50, confirme o topo de autonomia, 3805, modularam simultaneamente. E tá livre, conseguiu o táxi, observando o 318 avião que vai estacionar à sua direita na remota. Na sequência, via Pátio e Índia. Ponto escuro no 0, 28, 6, altímetro no 0, no 1, tá? 3805. Sim, aqui repetindo o POB 87, 3 horas e 50, Alterna Galeão. Visual com o Chanel, via táxi, via ponte, Pátio Índia, ponto 0286, até 3805. Ok, copiado, então 87 com o Galeão. Tá, boa viagem, 305 da ANTA. Afirma. Paulo, bom, abro aí, 4-3-0, ok, duas modulares, eu copiei no plantão 5, seria o golo 394, já estaria pronto para puxar isso lá, copiei. Afirma, senhor. Ok, teremos um erro botão da sacada, sentido ponto de espera, na sequência eu vou cruzar no 5, tá? O 1-1-9-3-4, 1-3-9-4, com o jeito. Muito obrigado, tá? Pode passar instrução, autorizado, puxa treinamento, gol 3 na cidade. Afirmativo, no 5, a porta livre. Obrigado. Poxa, né, mestre, eu já informo que está aguardando ingresso na posição 3, devido com os banalizadores. Tá, ok, eu vou acionar esse slide aqui. Ok, obrigado. 1394, chamou pra dentro. É, 1394. Vê como a gente fazia a invertida pro pushback com cauda pra 10. Pra 10 você vai bloquear o patch, seria cauda pra 28 mesmo na saída do patch 3. O Banzatan já vai passando a cauda, só mais um instante inglês mesmo. Passei agora e tô visual constante autorizado pra ele passar, obrigado. Mateus, se ficar a cauda pra 10, só vai ficar sem saída aqui pra capiteira. Alô, obrigado então. Oceano 6315 no solo, 50, livre à direita, chame solo 121 no decimal 9. 963, Oceano. Tá, Mike, fora do solo, 50, chame o controle 119 decimal 35. 1935, para o Mike. Controle Salvador, papapá, Lima, papapá, Mike. Chega Lima, papapá, Mike. Decolou, vai com a sua escuta, vamos pro noroeste, é, bairro de Cia Norte, vai manter 500 pés ali. Certo, mantém as condições individuais, 500 pés, Lima, Papa Mike. Tô positivo, depois será para o condutor local de pouso. Torre Tan 3, 8055, ponto 010, pronto. Então, 3805 autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 110.089. Decolagem 10, tá 3805. Com a esquerda, perfil subida Momo, alvo transição frote, controle 119, decimal 35, por 118, decimal 612, e o código para fundo é 5052, é o jet 6721. O objeto 6721, autorizado Fortaleza, nível 330, roda do plano, 19, decola da 10, primeiro curva esquerda, saída Momo, transição front, ponto 8, saída em 1, 1935, 2826, transponder 5052, o objeto 6721. Correto, portão 4, chamo pronto. Obrigado. Escuta para o 35489 aprovado, vitória da conquista, nível 200. Decola pista 10, curva à direita, subida Arbor, após Arbor, direto conquista. Controle 119, decimal 35, torno no 8, decimal 6, aciona o código 5125. 95, desce para 2000 pés, que nega uma 011, autorizado sinal ILS, suporte estabilizado. 2011, estabilizado o ILS, reportará. 5597. 3582-1986-3584. Protejamento, chame o ponto de espectamento na parte 3. Bora. Alvo 35, obrigado, boa tarde. 626, acione identificação, contato radar, 61 milhas nordeste de Salvador. Vai na Pro 8 Bons, reporte para descida, trip 5626. Júlio, Lima Papamai, cadê o avanço de pouso? Frequência Lima, frequência livre, Lima Papamai. Lima Papamai. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3805. TAM 3805, contato radar, nível de voo 380, saída Argo. Gente, tá 3207. Meia bordo, quando tem na costa. 394, autorizado táxi via 41, Índia Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre 1, no noite desse momento. Índia Alfa, ponto de espera, torre 26, grato, gol, 6 na sala. Salvador, 32, 26 da sala, para... Gostaria da equipe de solo que após a passagem do Airbus da Oceania, sua retaguarda autorizado, puxa após ponto para acionar. Salvador 1-9-2-4-0-1 no posicionamento. Sim? 9-2-4-0-1 para posicionamento. 1-9-2-4, observe o táxi do Boeing da Gol. Após a passagem do mesmo autorizado, puxa após 4 táxis. Bom, 394 autorizado a linha e manter a cabeceira 1-0. A linha manter 1-0, vou ter na sala. Logo 24, corrida se iniciará o curso de imediato. Aria autorizado direto táxi. 050, direto táxi. Autorizado, vou no 600. Sistema controle 119.35. A 935. Tarde, gol no 394. Gol no 394, contato radar, nível de voo 360, saída da El. Autorizado direto Leda. Direto Leda, está presente. Gol 394. Por tráfego aéreo, foi demora? Os dois tráfegos vão iniciar o táxi. Certo. Baixado travado, 5595, 5595 autorizado.